de chumbo, pelo menos ouviu falar. Gosta de parceiro não, se garante só. Começou de pivete, conheci outros becos de cor. Jogava bola com os moleque da rua de baixo, foi lá mesmo que ganhou esse nome. Pé de chumbo ruim de bola pra caralho, até lá vi os moleque gritava. Jogava pedra, depois ia chorando pra casa. Deixou a bola de lado, conheceu a malandragem de ponta. O tempo passa e logo vive, seu negócio é dinheiro. Agora sim considerado pé de chumbo. Vai falar de pilantragem, prefere mudar de assunto. Suas palavras nunca derrubaram alguém, quanto mais é lucro. Sistema bruto, tinha orgulho em não constar no B.O. Imaginava o futuro, diferente de tudo. Quem sabe um pivete já mudava meu rumo. O tempo passava, mas ficava envolvido. Tô a fim de parar, quero só um motivo. Se a minha oitava série adiantasse, dava o destaque. Tá fácil pra sair, mas nada sei fazer. Tô fichado pra aprender, mas viver de mixaria nem comigo não, eu gosto do que é bom. Fumaça um bombeque, adiantando os moleque. Curte rap a noite inteira de tudo. Limpa com red, mas se for sempre assim, isso aqui tá bom pra mim. Roupa de chumbo, cuidado que os bicudos sabem tudo. Patoca não, Joe, quer é lucro. A sua vida tá falada por aqui. Roupa de chumbo, cuidado que os bicudos sabem tudo. Patoca não, Joe, quer é lucro. A sua vida tá falada por aqui. Mas pé de chumbo, seu futuro não se sabe. Nunca deveu pra ninguém, sempre viveu no destaque. Bem longe dos covardes, agora pra sair já é tarde. Por onde andava conhecia altas donas, nos contatos que ganha. Tinha um sonho na cama, mas malandro não ama. Na manha, se liga, vou gastar meu dinheiro com as bandas. Pé de chumbo nem aí mais pra nada. Atividade pesada, vagabundo de placa. Dia e noite abastecendo a quebrada. Mas onde rola os cash, tá ligado, o zóio cresce. Por isso mesmo já alertou os pivete. E no meio das quadradas quem se mete? Pelo certo nada não, não é vida pra ninguém, ele mesmo dizia. Atribulado desse jeito nem passo dos 25. Esse dinheiro só gera inimigo. Na condição, pé de chumbo de empregada, patrão. Sempre grilado dos bicudos doidão, produto é bom. Quem vai sempre volta, tá bonito na história. Semanalmente adiantava sua cota, pé de chumbo. Toma cuidado que os bicudos sabem tudo, mas com os B.O. não quer assunto. Sua história é conhecida por aqui, mas falada que real. Na moral, tô saindo fora, tu vai ficar na memória. Alguns falam que tu foi merecedor, caiu como um malandro vencedor. Aqui na quebrada teve sua virtude, o zoião derrubou Robin Hood. Sabe tudo. Patoca não, Joe, quer é lucro. A sua vida tá falada por aqui. Roupa de chumbo, cuidado que os bicudos sabem tudo. Patoca não, Joe, quer é lucro. A sua vida tá falada por aqui. Roupa de chumbo, cuidado que os bicudos sabem tudo. Patoca não, Joe, quer é lucro. A sua vida tá falada por aqui. Roupa de chumbo, toma cuidado que os bicudos sabem tudo. Patoca não, Joe, quer é lucro. A sua vida tá falada por aqui.